4, Juliette, informação em curso, autorizado barreiras, nível 1430, decolagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, sai da Momo, transição Watato, após segue via rota do plano, 1208 no controle, aciona 51 no 76. Barreiras, nível 140, decolagem no zero, curva esquerda da Momo, Watato, após segue via rota do plano, 1208 no controle, 1184 estabilizado na 190. Gol 1184, livre pouso no 0, vento 180 graus, espero 59, QNH 190 no 5. Afirmativo, está livre pouso para 1184. Tem a posição, chama a torre 1185, QNH 1015. Aí no chão, até o 0 do governo, 1015, QNH. São Salvador, e a geometria no Uno, formação Índia para Guarulhos. O Xenemé 3 no Uno, formação Juliette confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pazulu 1-0, Papalfa Índia, PCC 1 Bade, Pazulu 4-4, Pagode, decolagem da pistão 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Morte, 1-208, controle Salvador, transponda 5-4-0-1. Autorizado nível de voo 360 para Guarulhos, Pazulu 1-0. Alfa Índia, um bade, outro Zuluno 4-4, Pagog. Decola 1-0, primeira curva direita, saída Dael, Leda, Mótila, 2-3-1-0-8, transponda 5-4-0-1 no Xané, 6-3-1-1. Planejamento correto, 6-3-1-1, confirma o gate. 02. 02, chama pra cá. Falou, passa a água no passo 2-4 a bordo, o Zuluno está a quanto do carro? Helicóptero está seguindo o ponto de espera, então sigo mesmo a retaguarda. E primeiro helicóptero após o 402, Juliette Bravo Delta, retaguarda, vai seguir, vai 41 em Índia, ponto de espera, vai chamar 395, com 1015 a gente. Firma! É o Papa Romeu, Hotel Charlie Golf. Hotel Charlie Golf, agora sim, prossiga. Está aqui naquilo, e autoriza o helicóptero, autoriza a decolagem vertical 1-10, sentido 1-10. Pra onde? Ataque de decolagem, ingresso no corredor forte, sentido norte. Já copiou com o solo? Copiou com o solo? Aguarde. Não. 8-4, solo 3-5. À direita, 2-1-1. 2-1-1. Mas ele foi pela quilo, então pode seguir. Parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera, chama a torre 295, ajuste no 015. Perfeito, eu vou seguir o ponto de espera, parte 1, 295, 1184, parte de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Sete Bravo Delta. Afirmo, a retaguarda do Juliette Bravo Delta, Pátio 1 na Índia, ponta de espera 895, 1015 ajuste. Alô, Salvador, Índia 2770, o Índia confere, aguarda pra cola. Qual Salvo, é o hotel Charlie Golf? Consigo, hotel Charlie Golf. Ok, nós estamos aqui na espera na fila, na saída da 3, aguardando a passagem do voo. Excelente, hotel Charlie Golf, 2, 19. 118, 9. Azul 9134, informação com Juliette, aguarda número 3 para 4. Eu vou esperar a passagem do voo aqui, se você me autoriza, eu ingresso aqui na alfa e decolo da alfa, sentido 1-0. Sentido corredor forte, tem condições, sentido direto litoral norte? Afirmativa, só decolagem, curva à esquerda, corredor forte, 1000 pés. Sente. Chama aliado e pronto para decolagem do taxi alfa. Chama aliado e pronto. Salve Delta, na escuta? Escuta. Ali, Mateu na zero? Ali, Mateu na zero. Boa, azul, 9699, Azul 9699, informação com Juliette, número 4 para a porta, quanto é escuta guardando? Papá Romeu, tá Índia Bravo, confirmando sobrevoo na Bahia de Todos os Santos. 0 graus, 059, evita sobrevoo da base aérea direto pro do litoral norte. Bravo. Colégio, tá aqui, alfa, sentido 1-0. Sentido 1-0, sentido cabeceira 2-8. Não, é 1-0, sentido cabeceira 2-8. Sente. 208, controle. Aciona 0157. Correto, Índia Bravo. Confirma pessoas a bordo. 3 a bordo, sente. Para o acionamento de decolagem, a torre 5015, ajuste. Cachorro Golf, curva esquerda e cruza o campo. No estacionamento chama táxi e decolagem, está em Índia Bravo. Hotel Charlie Golf, copiou a torre, curva esquerda, cruza o campo. Olha, acho que é algum equívoco, eu vou ingressar no corredor forte, eu estou indo em direção ao norte, estou livrando aqui para o setor norte, na proa de Aracaju. Sim, o senhor vai via litoral, confirmando. Afirmativo. Sim, você está curvando agora à esquerda e cruzando o eixo da 1-0. Após o cruzamento, já está livrando, chama 1-208, controle, mantenha-se no litoral norte. Sim, mantenha o litoral norte, chamando controle, obrigado, até a próxima. Juliette Bravo Delta, informação de tráfego, quilo alfa 27, afastando a 1000 pés no litoral norte. Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-8, 0 grau, 0-5-9. Azul 9134, pronto para 4. Azul 9134, autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677, Caju após direto. Colagem da pista 1-0, curva esquerda, saída Conde. Controle 120, décima 8, aciona 0271. contato azul 9134, no pátio 3, chame pronto. Azul 9699, pronto, acorda. 9699, pronto, ótimo. 9699, autorizado Campinas, nível 340, via APA Zulu 10 por base, APA Zulu 16, após conforme o plano. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, 5410, pode. Protegimento correto, azul 9699, no portão 01, no chão pronto. Alfa Delta, decolagem autorizada no 0, 960 graus, 069. É 2770, estamos no pátio 3, 4 Rodel para fecho o Dexter na meta. Tá livre no pátio 3, chapa o Dexter 270. Beleza, vou botar para o Dexter 270. Tango decolou aos 44 no 208. 208 para chamar a Alfa Tango. Salvador Azul 2, 2770 para o TAC, cadente 20, 4 horas de fora. Alô, 2770, táxi autorizado, via parte 3, parte 1, ponto de espera, chamada torre 1895, que é legal, no 015. Parte 3, parte 1, via 118, 1914, 1527. Tinha um fora do solo aguardando o autorização da radial. Zero autorizado, também de abraço, chama fora do solo. Correio Salvador, bom dia, uso 2770, próximo ao próximo, parada 1-0 para 2770, a linha decola no 0-170-07. A linha decola, e decola 2770. Fora do solo? Fora do solo, 50, piloto 340, controle 1208. 340, 1208, eu tô lá, tá gravando. Salvador, Papa Tango Zulu Papa Terra, final da 17, mantendo 1500 pés ainda Zulu Papa Terra. Zulu Papa Terra, qual a intenção? Pouso na 17, pátio 05. Qual é o tipo de equipamento? O Papa 4, Zulu Papa Terra, experimental. Papa 4? Paradise P4, afirmo. Tá. 27-14, né? 27-14. Repetindo final. 360 pela esquerda, visual com tráfego da Gol, Zulu Papa Terra. Bom dia, Gol 64. Pouso 64, pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 069, que é legal no 0, no 5. Tem 15, pouso na 10, 64. Apesolou no zero, Piraí, Umbad, Apesolou 44, Pagog, decolagem da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8, controle, 5-4-1-6, o transporte. Guarulhos 360, Piraí, Umbad, 44, Pagog, Pagog, da 1-0, da El, Leda, Motiva. Confirma o gate. Confirma o gate, o 2065. Confirma o gate no zero, chama pronto, 2065. 9699, mas é a porta nova. Azul 2714, acionado com 63 a bordo, zona de 5 horas, tocando a Montes Claros, ponto de carro. Azul 2714, táxi autorizado, via parte 3, parte 1, em Índia, ponto de espera que vamos dizer final, 15 a pátio, Alfa Índia, lá passou 2295. Poderia coordenar transporte para o Zulu Papa Terra no pátio 502 no PLB? Sim, vou coordenar. Zulu Papa Terra. Grato, Serra. Alfa, quantas coisas deram? Alfa, 12 Salvador, bom dia, o azul 2714, aproximando da posição, pronto. Continua, 714. Estamos aproximando da posição, pronto para decolagem. Mantenha o ponto de pé. 714. Azul 9699, liga o feedback no 01 no Shampoo Tank. Autorizou o Shampoo Tank 09, 09. Quatro decola sem parada, se autorizar. Era 180 nós, uma cadeira de vento, negativo. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o Xanar 6250. 6250, livre pouso no zero, vento 190-06. Confirmando, 190-06? Afirmo. 190-06, obrigado. Solo 58, já solicitei viatura. Oceano 63, 1-1. Prossiga. Oceano 63, 1-1, Boston 02, 7 acionamentos. Ela está posição aguardando, Oceano 63, 1-1. Uno 648 para Juliette. Mantém a posição da Juliette, portão 01 está sendo desocupado já. Mantém. Azul 9699, passando para o ataque. POB de 118, 3 horas e 50, alterna São José. 118, tá bom? Afirma, 118. 9699, ataque para a direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1015. Estando no 15 via Índia, lá no ponto de espera 1895. Retaguarda da Embraer Azul, ingresso Juliette, portão 01. Após o Azul, Juliette, portão 01, 64. Decolagem 2794. Solo Salvador Atlântico, Oceano 6250. Oceano 6250, táxi via Alfa, passante da Juliette. Alfa, da Juliette, 6250. Oceano 6301, após o ingresso do Boeing da Gol no portão 01, no livre pushback, chama o táxi. Após o Gol no 1, valeu, Juliette, Oceano 6301. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, então, azul 9699. No 4 é Colosso no 301, controle 1-2080. 1-2080, obrigado. Posição 1-0 livre, chama o táxi 2-0 metro. 699, decolagem autorizado no 0-140-08. Está iniciando 9699. Zero, mantém a posição de bilhete, portão previsto ao 02, está sendo desocupado já pelo aeroporto da companhia. Salvador, Papatango, Juliette, que é daquilo. Prossiga. Ingressou no Interlagos, visual com campo na sua escuta. Gente, ingresso na sua Dono 7. Para final da Dono 7, Juliette, que é daquilo. A 699 decolou 04, controle 1208. 208, só 699. Táxi 63, 1-1, 168, ao posto, 6 horas e 40, 6 horas, cadê? Táxi 63, 1-1, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 18-9, 1-0, 1-5, ajuste. Táxi 0-0, 0-0. 6250, retaguarda no companhia, ingresso a Juliette, 02. Na retaguarda da companhia, Juliette, 02. 02, confirmado. 0-2-7-2, após 3 horas e 54, Terra Galeão. Não, somente a autonomia, o 2065. 3 horas e 54. Gente, 2065, táxi autorizado, já bate 1, Índia, ponto de espera, torre 189. O ajuste agora, 1-0-1-4. Bate 1, Índia, uma espera chama 2-9-5. 14 agora, vou 2-0 mesmo. Salvador, seu nome é 3-1-1, pronto, considera da 1-0. 6-3-1-1, decolagem autorizada, pistão no 0, no 60 grau, 049. Ali decolagem da 3-1. Salvador, 1-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1-3-4, 2-1-1-1- Negativo, chama táxi 9134. Escuta. Tráfego colando à frente ao mesmo destino e o mesmo nível. Será que trocar o nível para 340 para não ter que aguardar 5 minutos do ponto de espera? Posso ter o 38? Se for 38, tem que aguardar também bastante, tem que aguardar uns 3 a 4 minutos. Sim, chamando 34. Sim, eu vou coordenar com o seu recife, mantenha o ponto de espera. Sim, pode ir para o céu. Firmo, é 3 no 1. Juliette Quebec, quilo autorizado, Cell 45. Chamada. Data autorizado. Ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, com 2-0 mesmo. Charlie Golf, Mike Golf, X-Ray, good morning, information, the course is Juliet, confirm her runway departure. Para 65 decolagem autorizado no 0,990 graus, 069. 5 decolagem, vou 2,069. Are you ready to copy Mike Golf, X-Ray? Charlie Golf, Mike Golf, X-Ray, clear to Sierra Bravo, Papa Alpha, flight level 430, via flight crew. Departure runway 17, after departure right turn, aboard departure, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo, departure, and an Alpha transition, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha transition. Salvador departure 120, decimal 8, squawk 5436. Right turn after departure, 107. Aboard departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, the departure. And the transition is Alpha, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha. Charlie Golf, Mike Golf, X-ray, read back correct, confirm apron, and passes on board. contact me, could you confirm the apron and the vessels on board? Charge apron 4 to startup and tech call power 118 decimal 95. QNH1014, Charlie Golf, Mike Golf, X-ray. Azul 27, do avião 34 para o táxi, 72 a bordo, 3 horas, alterna Recife. Alterna Recife. Afirmo. Táxi autorizado, parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera 1014, ajuste, Azul 9134. Parte 3, 1 no Índia, com 1014 agora, o 9134, bom dia. Torre, bom dia, Gol 621, sinal, embaixo checado. 21, continua a aproximação, mais pista livre, QNH 1014. Rio 14, aguardando autorização, 621. Autoriza 96, solo 23, direito 21-1. 1219, 3893. 121, decimal 1-0. 121, como é que confirma aí, o frequente? 121, 10. 1210, 318. Dona 621, livre pouso no 0, 140 graus, 089. Autorizado pouso no 0, Gol 621. Confirme a frequência para o 3896 do solo. 121, decimal 10. Sem ninguém responder, vou tentar de novo. 3896, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Azul 9134, ponto de espera da 10, visual com o tráfego na final. 9134, após o pouso do Boeing na final, ali mantém 10. Após o pouso do Boeing, a linha mantém 9134. Estamos falando no meio, 1-1-1. 1-1-3-4, azul, decolagem autorizado no 0, variável 3-9. Meio decolagem, 9-1-3-4. Solo 6-1-4-0, para Maceió, informações com Sérgio Juliette, aguarda instante para cota. Matheus, poderia confirmar a saída? Cajamo, Caju. Fuca, Jamo, Caju. Matheus, foi chamado. Livrou, Gol 621. Gol 621 no Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09. Bom dia, solo, Gol 184, na posição 4, com RT. informação Juliette, confere a guarda número 2 para 4. Oxané 6140, pronto para 4. Escuta para cega. 6140 para Maceió, via APA, Zulu 17, Orago, após direto. Colagem da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju. 1208, 5451 no transporte. Autorizado 370, conforme, decola da 1-0, convertido Pucajamo Aru, 1208, 5451. 350 nível. 350? Afirmo, 350 nível, 6140, chame pronto, confirma o gate. Estimativo com autorização no gate 2, chamando a puxa para estacionamento. Gate 2. Voo no 184, pronto para 4. Voo no 184, autorizado Recife, 370, decolagem da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo Caju, pode seguir via rota do plano. 1208, controle, 5435, transponde. E bom dia, livre pouso, conta. Cotejamento correto, chame pronto no 1184, confirma o gate. Alfa Romeo Zulu, Delta Lima, para Ilhéus, formação em curso Juliette, pronto para 4. Alfa Romeo Zulu, Delta Lima, autorizado Ilhéus, nível 045, decolagem da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1 no meu pés até o farol da barra. O controle 120, decima 8, código transponder 0264. 0264. Seja mais correto, confirma mais pessoas a bordo do Rio Delta Lima. Decolagem 4895, 1014, ajuste. Opa, para Valença, Alfa São Zulu, Papa de Serra, autorizado para Valença, no meu pés, decolagem da pista no 7, curva direita, corredor axé. 208-0146, minhas contas. Serra, livre acionamento, chama táxi. Flander 2-0, solo 2-2, à direita, corrigindo. Libera a direita, mantém a escuta da torre, chama na Delta, vai para o pátio militar. Afirmativo. Sim. Na 4, vou ficar na sua escuta. Papá. está no ataque. Santa Lima, direcionamento está no ataque. Desculpa, Sierra Lima, deu no 7. Ingressando na Delta, o Condor 20, pode cruzar? Autorizado cruzamento com 02 de espaço, Condor 20. Primeiro, o Júlio está fazendo acionado para o campo. Livre decolagem, o nosso site vento 180 com 8. Direita via Inter, com sua espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 094, uma voo. 14, 18, 95, bom trabalho, 194. Santa Lima, reporta para o táxi. Correção, já para o táxi, reporta na intersecção Papá. Reportará na Papá, o seu José Camilão. Salvador, bom dia, voo Runo 648, entre na informação de Juliette, autorização Maceió. Que aeronave que chamou, Saulo? É o Runo 648. Runo 648, prepara Pucajamo, Caju e aguarda cópia. Confirme? Prepara Pucajamo, Caju e aguarda cópia. Pucajamo, Caju, aguardando, obrigado. Uno 648, faz cópia. Para Maceió, nível 350 aprovado. Decolagem na 10, curva esquerda, descida subida Pucajamo, Caju e upper do 17. 5454 transponder, controle 119 decimal, correção, controle 120 decimal 8. Autorizado 350, decolando da 10 com curva esquerda na Pucajamo, Caju, upper Zulu 17. 5454, no transponder, controle 120, decimal 8, voo no 648. No 648, correto, para posicionamento. Adicionado para posicionamento, 648. O Natal Alemanha mantém o nosso type. O 184 decola 230, chama controle em 120 decima 8, bom voo. 208, bom trabalho, 184.